mesmo no terra dele, já mesmo agora tem guerra muito, muito grande, muito grave, porque a escola, quando, a escola da menina, da filha do senhor, toda explodiu. É isso. Lá na Ucrânia há pai do senhor e tem a irmã dela também, ficaram lá. E para já, está a gostar de Portugal? Gosta, sim, gosta de estar aqui em Portugal. Gosta muito da natureza, tudo, porque é muito tranquilo e pronto. E depois da guerra, tenciona voltar para a Ucrânia? Acho que sim, vai voltar. Porque ele está muito preocupado agora e ele diz que, claro, quero voltar porque a minha terra faz falta agora, muito, muito, sim. Estou muito feliz e gosto muito de ficar aqui.